Ficheiro 89. Jenny sorriu na direção em que ele desaparecera. Depois voltou a sua atenção para mim. Colocando a caixa sobre a cama, abriu a tampa, revelando uma desordenada coleção de joias e bijutaria. Fiquei admirada ao ver aquilo. Não parecia próprio da organizada e metódica Jenny Murray, cuja mão de ferro mantinha a engrenagem doméstica a funcionar sem problemas do amanhecer ao fim do dia. Ela remexeu a brilhante e desordenada coleção com um dedo. Depois, como se lesse o meu pensamento, ergueu os olhos e sorriu. Estou sempre a pensar que tenho de organizar tudo um dia, mas quando era pequena a minha mãe deixava-me mexer na caixa às vezes, e era como encontrar um tesouro encantado. Eu nunca sabia o que ia apanhar a seguir. Acho que, de certo modo, se estivesse arrumada, o encanto desapareceria. Idiota, não é? Não, disse eu, sorrindo também. Não, não é. Remexemos lentamente pela caixa, segurando os vários objetos de estimação de 4 gerações de mulheres. Este pertenceu à minha avó Fraser, disse Jenny, erguendo um alfinete de peito em prata. Era do formato de um quarto crescente, trabalhado em relevo, um único e pequeno diamante a brilhar acima da ponta, como uma estrela. E este retirou um delicado anel de ouro com um rubi cercado de brilhantes. Este é o meu anel de casamento. Ian gastou 30 anos de salário nele, embora eu lhe tenha dito que era tolice fazer isso. O terno olhar no seu rosto sugeria que Ian não fora nada tolo. Ela puxou brilho à pedra no peito do vestido e admirou-a mais uma vez, antes de recolocá-la na caixa. Estou ansiosa para que o bebê nasça, disse, dando uma palmadinha no cimo da barriga com uma careta. Os meus dedos ficam tão inchados de manhã que mal consigo atar as fitas, quanto mais usar anéis. Vi um estranho brilho não metálico no fundo da caixa e apontei o que é aquilo. Ah, essas, disse ela, enfiando a mão na caixa outra vez. Nunca as usei, não me ficam bem. Mas tu podias usá-la. És alta e tens um porte majestoso como a minha mãe. Eram dela, sabes? Era um par de pulseiras, cada qual feita de um dente de javali, polido, até adquirir um brilho fosco de marfim. As pontas eram cobertas pelas duas partes de um fecho de prata, cada qual ornamentado com desenhos floreados. Credo, são lindas! Nunca vi nada tão maravilhosamente bárbaro. Jenny achou graça. Sim, são mesmo. Alguém os deu à minha mãe como prenda de casamento, mas ela nunca disse quem foi. O meu pai costumava provocá-la de vez em quando a respeito de seu admirador secreto, mas ela recusava-se a contar-lhe também quem ele era. Apenas sorria como um gato que bebeu leite ao jantar. Toma, experimenta-as. Senti o marfim frio e pesado no braço. Não resisti à vontade de afagar a superfície amarelada, granulada com o tempo. Sim, ficam-te bem, declarou Jenny. E também combinam com este vestido amarelo. Toma os brincos, põe-nos e vamos descer. Murtagh estava sentado à mesa da cozinha, a comer presunto da ponta da sua adaga. Passando por trás dele com uma travessa, a senhora Crook, com grande destreza, inclinou-se e fez 3 pãezinhos quentes deslizarem para o seu prato, mal interrompendo os passos. Jenny movimentava-se de um lado para o outro, preparando e supervisionando. Parando nas suas andanças, espreitou por cima do ombro de Murtagh para o prato, que rapidamente se esvaziava. Não faças cerimónia, Murtagh, observou. Afinal, há outro porco a assar. Estás a armar-te em avarenta com um familiar? Perguntou sem parar de mastigar. Eu? Jenny colocou as mãos nas ancas. Pelo amor de Deus, não. Afinal, só te serviste 4 vezes até agora. Senhora Crook virou-se para chamar a governanta que saía. Quando terminar com os pães, prepara uma tigela de papas de aveia para este homem faminto preencher as brechas que restarem. Não vamos querer vê-lo desmaiar na soleira da porta, pois não? Quando Murtagh me viu parada na porta da cozinha, engasgou-se com um pedaço de presunto. Disse como forma de cumprimento, depois de Jenny bater nas suas costas, prestativamente. Prazer em revê-lo também, retorqui sentando-me à sua frente. Aliás, obrigada. A pergunta foi abafada por metade de um pãozinho barrado com mel. Por ir buscar as minhas coisas ao castelo. Descartou qualquer agradecimento com o abano da mão, que terminou na manteigueira. Também lhe trouxe algumas plantas e coisas desse tipo, disse, sacudindo a cabeça em direção à janela. No pátio, nos meus alforjes. Trouxe a minha caixa de remédios. Que maravilha! Fiquei encantada. Algumas das ervas medicinais eram raras e tinham dado bastante trabalho a encontrar e preparar adequadamente. Mas como conseguiu? Perguntei. Depois de ter recuperado do horror do julgamento de bruxaria, sempre me perguntara como os ocupantes do castelo haviam recebido a notícia da minha repentina prisão e fuga. Espero que não tenha tido dificuldade. Não. Deu mais uma boa dentada no pão, mas esperou até que ele passasse calmamente pela garganta antes de responder. A senhora Fitz tinha-as guardado, isto é, já tinha colocado tudo numa caixa. Eu procurei-a primeiro, sabe, porque não sabia que recepção me esperava. Muito sensato. Imagino que a senhora Fitz não iria gritar ao vê-lo, concordei. Os pães fumegavam no ar frio, exalando um aroma celestial. Estendi a mão para pegar num. As pesadas pulseiras de dentes de javali a chocalharam no meu pulso. Vi os olhos de Murtag sobre elas e ajeitei-as de modo a que ele pudesse ver as pontas de prata lavrada. Não são lindas? Disse eu. A Jenny disse que eram da mãe dela. Os olhos de Murtag baixaram-se para as papas de aveia que a senhora Crook atirara sem nenhuma cerimónia para a sua frente. Ficam-lhe bem, murmurou. Em seguida, voltando repentinamente ao assunto anterior, disse: Não, ela não pediria ajuda contra mim. Eu dava-me muito bem com a Glenna Fitzgibbons há algum tempo. Ah, foi um antigo amor seu? Provoquei, divertindo-me com a ideia insólita de Murtag preso num abraço amoroso com a enorme senhora Fitz. Murtag olhou-me friamente por cima das papas. Isso ela não foi, e agradeço-lhe que fale educadamente dessa senhora. O marido dela era irmão da minha mãe, e ela ficou com muita pena de si. É bom que saiba. Baixei os olhos envergonhada e estendi o braço para pegar no mel, a fim de disfarçar o meu constrangimento. O recipiente de pedra fora colocado numa tigela de água quente para liquefazer o mel, e estava confortavelmente morno ao toque. Desculpe, disse, vertendo o líquido doce e dourado sobre o pão, com todo o cuidado para não derramar. Perguntei-me o que teria ela sentido quando eu... De início, não notaram a sua ausência, disse o homenzinho de modo prosaico, ignorando as minhas desculpas. Quando não apareceu para o jantar, pensaram que talvez estivesse demorado nos campos e fora para a cama sem comer. A sua porta estava fechada. No dia seguinte, quando havia um grande alvoroço em torno da prisão da senhora Duncan, ninguém pensou em procurá-la. Não havia nenhuma referência a si quando as notícias chegaram, só sobre ela. E naquela confusão, ninguém pensou em procurá-la. Assenti com a cabeça pensativamente. Ninguém teria sentido a minha falta, a não ser aqueles que procuravam tratamento. Eu passava a maior parte do meu tempo na biblioteca de Callum, quando Jamie estava fora. E o Callum? Perguntei. Estava mais do que ligeiramente curiosa. Teria ele realmente planeado aquilo tudo como Gailey pensava? Murtag encolheu os ombros. Varreu a mesa com os olhos em busca de mais provisões. Aparentemente não encontrou nada do seu agrado e recostou-se, cruzando as mãos sobre o diafragma magro. Quando recebeu as notícias, mandou fechar os portões imediatamente e proibiu todos no castelo de descer à aldeia para que não fossem envolvidos no distúrbio. Inclinou-se mais para trás ainda, olhando-me especulativamente. A senhora Fitz tentou encontrá-la no segundo dia. Disse que perguntou a todas as criadas se a tinham visto. Ninguém a vira, mas uma das raparigas disse que achava que talvez tivesse ido à aldeia, talvez estivesse abrigado em alguma casa lá. Uma das raparigas, pensei cinicamente, a que sabia muito bem aonde eu estava. Ele arredou baixinho, sem se preocupar em reprimir o barulho. Ouvi dizer que a senhora Fitz virou o castelo do avesso e fez Callum enviar um homem à aldeia, depois de ter a certeza que a senhora não estava no castelo. E quando souberam o que havia acontecido, um leve ar de divertimento iluminou o rosto escuro. Ela não me contou tudo, mas sei que tornou a vida de Callum ainda mais miserável do que já é, infernizando-o para que mandasse alguém soltá-la pela força das armas. Mas nada adiantou. Ele argumentou que as coisas já tinham ido longe demais, muito além do ponto em que ele poderia fazer alguma coisa, e que agora estava nas mãos dos investigadores e isto e aquilo. Deve ter sido uma cena e tanto, disse pensativamente. Duas pessoas tão determinadas, uma contra a outra. Por fim, ao que parecia, nenhum dos dois havia cedido ou vencido. Ned Gowan, com o seu dom de advogado para estabelecer acordos, encontraram uma solução que satisfazia os dois, oferecendo-se para ir pessoalmente ao julgamento, não como representante do chefe dos Mackenzie, mas como advogado independente. Ela achou que eu pudesse ser uma bruxa? Perguntei curiosa. Murtagh resfolegou. Ainda estou para ver a velha senhora acreditar em bruxas, nem quando era jovem. São os homens que acham que deve haver maus agouros e magia nas mulheres, quando essa é apenas a forma natural das criaturas. Começo a entender por que motivo nunca se casou, comentei. Ai sim? Empurrou a cadeira para trás bruscamente e levantou-se, lançando o manto por cima dos ombros. Vou andando. Os meus cumprimentos ao chefe, disse a Jenny, que reapareceu do vestíbulo, onde estivera a receber os arrendatários. Ele deve estar muito ocupado. Jenny entregou-lhe um grande saco de pano, fechado na boca com um nó, e obviamente contendo provisões suficientes para uma semana. Comida para a viagem de regresso, disse ela com um sorriso. Talvez dure até perderes a casa de vista. Ele enfiou o nó do saco confortavelmente no cinto e fez um aceno rápido de cabeça, voltando-se para a porta. Sim, disse, e se não, verás os abutres reunidos logo depois da montanha para devorar a minha carne. Não iam ganhar grande coisa, retrucou ela cinicamente, examinando a sua constituição mirrada. Já vi mais carne numa vassoura. O rosto circunspecto de Murtagh continuou imutável, mas um leve brilho surgiu nos seus olhos. Ai sim, disse. Bem, digo-te uma coisa, rapariga. As vozes retiraram-se pelo corredor, misturando-se em insultos e implicâncias amistosas, finalmente desaparecendo nos últimos ecos do vestíbulo. Fiquei sentada à mesa por um longo instante, afagando vagarosamente o marfim dos braceletes de Ellen Mackenzie. Com a distante batida da porta, estremeci e levantei-me para assumir o meu lugar como a senhora de Lallybroch.